seres de biologia desconhecida, sobre os quais permeiam mais lendas do que fatos. No programa de hoje, falaremos sobre os seres denominados como zumbis. De onde vieram? Por que são tão famosos? E qual é a probabilidade desses seres surgirem no nosso cotidiano? Conspirações, delírios, oculto, falta de noção e pudor. Este é Conspiracast Podcast. Longos dias e belas noites, ouvintes. Tema que a gente escolheu pra participação e pra revisitar é o termo apocalipse zumbi, o tema, né, Queiroz? É isso aí, que a gente já fez um episódio de apocalipse zumbi, né? Só que agora a gente tá revisitando o tema pelo homenageia. Exato. E aqui a gente vai discutir sobre vários tópicos, não só o tópico de cinema, ou sobre quadrinhos até, ou séries, né, que hoje em dia tá na moda, mas sobre toda a mitologia do zumbi e pra poder chegar numa conclusão, se é possível cientificamente ou até por efeito de magia, né? Porque tem histórias aqui que o pessoal do Haiti usava muito isso. E pra me ajudar nessa chegada de conclusão, eu estou aqui com os investigadores, Lucas Queiroz. Opa! Caio Germán. E aí? E, né, o dono da casa, o Andrei. Sou dono da casa? Tá todo mundo demitido. Olha aí, sou eu participando de mais um podcast. Fala aí, criançada. Host lá do Mundo Free Confidencial, podcast de paranormalidade, assuntos insólitos, ufologia, fantasma, todas essas coisas de Beelzebub, Satanás. Não, eu queria começar falando como é que surgiu o termo zumbi, né? O que, que significa a palavra zumbi? E aí temos aqui a definição, quase que eu diria que é um momento Aurélio, Igor. É, pode ser. Se a gente, né? Momento Aurélio. Que diz aqui, né? Zumbi, ou eu vou ignorar essa primeira parte, tá bom? Porque eu não aguento fazer minha piada duas vezes. Zumbi, ou zombie, é uma criatura cujo estereótipo define-se nos livros e na cultura popular, tipicamente como uma pessoa morta, reanimada usualmente de hábitos noturnos, que vive a perambular e a agir de forma estranha e instintiva. É um morto-vivo, um ser privado de vontade própria e sem personalidade. Só que aqui não tá dizendo, mas seria um humanoide, né, Igor? É um ser humano, só que já não tem seu livre-arbítrio, né? Sim. Num conceito geral, desculpa interromper, seria um ser humano, mas também há casos que você vê em outros animais também. Exemplo, então o cachorro, zumbi não precisa ser humano. Pode ser, tipo, existe um cachorro zumbi também. Em conceitos gerais e livros, etc., eu já vi vários casos de cachorros, etc. Acho que é o Madrugada dos Mortos. Eu sou a lenda. Eu sou a lenda, tem é verdade. Mas é geralmente, e a gente tá tratando até aqui, do zumbi humanoide, que é o mais padrão dos filmes e de tudo. Contaminação, etc. É, são várias formas até. A forma de contaminação é a forma moderna até, então... São várias as formas que você pode zumbificar alguém. É, depende, né? Na verdade, quando a gente tá falando de zumbi, geralmente pela cultura pop, a gente tá falando daquele zumbi padrão que é causado ou por doença, né? Vírus, bactérias, fungos, seja lá qual que você estiver jogando, assistindo. Experimentos do governo, né? Tem sempre alguma coisa nesse sentido. Ou então, se for pelo clássico do George Romero, simplesmente porque Deus quis. E é isso. Faltou lugar no inferno. Décima primeira praga. Mas agora você me falou desse negócio de ser, como que pode ser virado zumbi, cara, e não só humano sendo zumbi, eu me lembro que existem certos tipos de insetos, cara, que cresce um fungo nas costas dele, um fungo vai parar em cima das costas dele e aí o fungo começa a controlar o inseto. Não só isso, mas tem também uma vespa que ela faz isso numa... Não, na verdade, não é na parte do fungo, mas a vespa, ela injeta uma toxina na tarântula e paralisa e ela coloca os ovos dentro da tarântula e zumbifica ela ali pra ela poder servir de ninho pra... Mas a tarântula ainda tem... ela fica de ratatouille, é isso? Fica. Pior que fica. Não, mas a... Nossa, é verdade, cara. O Ratatouille. É, o Ratatouille, ele fez um zumbi, né? Se a gente for levar ao pé da letra completamente. Não, mas então, o zumbi é aquele que segue a vontade de outrem? Ou uma... Ou ele perde a sua... Não as suas faculdades mentais, mas ele perde senso de... De si próprio, ele perde memórias e ele vira quase reduzido a um instinto animal básico, que seria a alimentação. O zumbi é basicamente isso. Na verdade, a gente tem sempre que definir que tipo de zumbi a gente tá falando, porque ele acabou se tornando um termo extremamente genérico pra definir qualquer coisa. Tem o primeiro termo que existe, da onde surgiu a palavra zumbi, que seja do zumbi haitiano, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Tem o zumbi da cultura pop, tem o termo que a gente usa comumente no nosso dia a dia do zumbi. Aquela pessoa que anda meio moribunda pra lá e pra cá, sem vontade de nada, né? Fica meio sem vontade de viver essas coisas. Cantar uma bela canção. Jururu. Mas o zumbi da cultura pop, ele é um ser basicamente movido apenas por instintos. Pode ter uma mudança aqui ou outra colar, mas geralmente é dessa forma. Hoje em dia tem filme que diz zumbi que se apaixona, mas eu acho que eu não vou contar um pouco isso, não. Ah, não, cara, aquele filme é muito ruim. Eleva. É, você assistiu, né? Eu assisti. Tá ok, cara. Cada um vê o que se sente atraído e gosta, né? O legal é a gente... Vamos falar agora um pouco da criação do mito. Eu acho que é uma das partes até mais legais, porque esse ano não, porque esse ano tá até começando, mas 2013 e 2012 teve uma enxurrada e uma explosão de zumbis na cultura. Então era até com um pouco do sucesso, da fama que o Walking Dead fez. Mas só se falava em zumbis e tudo era zumbis. Eu tava até vendo os livros de zumbis masoquistas e 50 tons de zumbis na livraria daqui a pouco. 50 tons de zumbi, cara. Que coisa ridícula, né? Não existe. Já pensou? Mas já pensou? É, seria ridículo ao extremo. Mas tava... O pau do cara vai lá e cai. Mas essa questão seria mais pelo lado da moda também, né? Porque da mesma maneira que, por exemplo, nos anos 90, tinha meio que uma moda de Power Ranger, não, porra. De dinossauro, fazer Power Ranger com dinossauro, fazer Jurassic Park a caralho a 4. Teve essa meio que essa moda também. A partir até mesmo do Walking Dead de fazerem uma moda zumbi. Então os caras viram que tava dando grana, né? Então vamos todo mundo na onda. Mas isso não surgiu depois do Crepúsculo, cara? Isso não surgiu, cara, depois? A grande verdade é que a onda de zumbi, ela nunca acabou, né? Ela funciona como em ciclos. Hoje, nesse momento agora, a gente tá vivendo meio que num entretermos aí, mas daqui a pouco tá voltando de novo, né? O que vocês estão falando de Walking Dead começou onde? A HQ, se não me engano, é de 2006, não tenho certeza, e a série é mais recente, deve ser de 2010, 2011. E foi uma nova leva, mas ele sempre foi famoso, assim. Eu lembro que um dos responsáveis pela década que a gente passou aí, década de 2000 a 2010, foi aquele... Não sei se foi o Madrugada dos Mortos, esse é o nome, que é sempre um nome genérico, mas é aquele dos zumbis no shopping. Esse deu uma revivada forte, assim. Do Zack Snyder. É, do Zack Snyder. E nos anos 80 também era muito forte, né? A gente tinha diversos filmes de zumbis. Então é algo que sempre tá voltando, né? Tipo vampiro também. Vez ou outra volta, né? Alguém revive essa bosta desse monstro, né? Até o próprio Michael Jackson, né? Nos anos 80, no clipe mais famoso. É, verdade. Dança zumbi. Ele até virou um zumbi depois, né? Então... Zumbi lobisomem, né, cara? Ô, puta filme, puta clipe da hora, meu. Porra, nada mais foda que um lobisomem zumbi dançando, velho. Pô, dançando divinamente. Michael Jackson, né? Então... Ah, ele tava dançando mais com o... Não, mas realmente, a onda do zumbi, ela vem e volta, até porque o zumbi, ele é tão genérico que ele serve a qualquer propósito nosso. Ele pode servir como crítica social, assim, se você for consegue colocar. Ele serve como divertimento, tanto é que tem jogos. O Left 4 Dead é um jogo divertíssimo de zumbis. Ele serve... Jogo como o quê? Divertíssimo. Aham, tá errado? É o termo, né? É pra inventar a palavra? Beleza, então, essa regra. Divertidíssimo. Obrigado, meus amigos, por avisarem das palavras. Mas e tem até o próprio filme do Schwarzenegger, o Meg, que ele fala sobre a perda da filha e pode falar sobre emoções e sentimentos. Então o zumbi, ele pode servir como pano de fundo ou protagonista pra qualquer tipo de história. Então eu acho que isso é muito, muito legal e muito diverso da cultura que ele apresenta. Só uma coisinha que eu queria falar, que o Andrei falou que essa questão do zumbi, ela vem sempre em ciclos, né, Andrei? É mais ou menos menos isso. E, mas toda vez que ela vem de novo, ela volta pro atualidade, né? Volta pra moda, digamos assim, ela vem com uma nova roupagem. E a questão do Crepúsculo é, o Crepúsculo, quando ele veio com esse negócio de vampiro de novo, ele deu uma outra roupagem pro vampiro. Ele desconstruiu aquele vampiro que a gente tinha, né? Do Conde Drácula mesmo, do vampiro macho mesmo, né? Depende do filme, né? Entrevista com o Vampiro não é bem macho, né? Não, mas aí desconstruiu a imagem clássica de vampiro. E aí depois veio essa onda. Tanto é que vem aquele filme que o Andrei adora, que é o Meu Namorado é um Zumbi. E também desconstruiu a imagem do zumbi totalmente, né, cara? É bom. É muito bonito. É, mas aí ele se adequa à moda e ao público que tá fazendo mais dinheiro. Nesse caso eram jovens adolescentes e ele fez o... Tanto é que se você tirar o zumbi ou o vampiro do Crepúsculo, se torna um romance adolescente. Ele só... Ó... No caso, esse filme puxa mais pela onda do Crepúsculo de fazer uma história adolescente com alguma temática diferenciada, no caso vampiros, lobisomens, etc, do que, sei lá, do próprio contexto dos zumbis. Acho que puxa mais pra Crepúsculo do que pra tentar reviver os zumbis, sei lá. Bom, é verdade. Eu acho que também tentou tirar uma casquinha, mas... Não, mas vamos ver, vamos falar aqui dos tipos de zumbi. Vou dar um background e até ensinar um pouco. Ensinar não, né? Porque... Ensinar a fazer teu próprio zumbi. Faça seu próprio zumbi. É, isso aí quem mexe é o Gabrix, muito mexe com essas coisas. Do mito do zumbi, temos a criação de vários tipos de zumbis. Porque pra você fazer um passo a passo de fazer o seu zumbi, você pode criar de várias formas. Tem a parte mais pautada no mundo real, que é magia, entre aspas, gigantes. E temos aqui a parte de vírus, que aí já nunca, a gente nunca viu isso, mas ela já parte até mais um pouco pra cinema, livros. Mas aqui eu gostaria de falar um pouco da parte da magia, de novo, entre aspas. Isso é muito pautado lá no Haiti, tem relatos disso, que eles... Falar nisso, já teve o primeiro zumbi, né? Digamos assim, o primeiro caso de zumbi real. É, aquele que salvou os escravos e tal. Eu disse que a piada ia voltar. Nossa, tá, mas... não sei nem porque que eu fiz esse gancho. Mas enfim, vai lá. Quem que foi o primeiro zumbi? Não, tá mais pra frente. A parte da criação dos por magia, entre aspas, é que ela é usado uma administração de tetrodotoxina, que é o TTX do baiacu, que é uma poderosa neurotoxina encontrada na carne do baiacu, fatal se não administrada com extrema cautela. Esse tipo de magia ou até zumbificação é muito diferente do zumbi que a gente vê nos filmes, porque pelo que eu estava lendo aqui, ele era usado pra você vender uma pessoa, não é nada de morto-vivo, brains, era pra você poder controlar uma pessoa, fazer um escravo a nível 100% mesmo, ele não tem mais vontade, não tem mais nada. E não ter chance deles fugir também, né? Não, porque depois dessa administração de TTX, você começa a administrar de um período de hora em hora, acho que de 8 em 8, se não me engano, drogas dissociativas pra você fazer a pessoa ir perdendo memórias e perdendo noção de onde ela tá, do que ela é, e ela sim, ela continua fazendo algumas coisas ali por comandos básicos, mas nada muito além disso, então você consegue controlar ela pra fazer ela fazer um trabalho manual simples, tanto é que eles falam que as pessoas eram vendidas pra trabalhar em lavouras de cana-de-açúcar. Nossa, mas onde que isso aí era praticado? Onde que você tirou esse ritual aí, essas coisas? Da Haiti. Começou bem lá isso mesmo. E agora tá aí o país desse jeito, tá vendo? Fica mexendo com essas coisas, fica brincando de Deus. Obrigado, tá vendo como é que é? Brincando de Deus, é um negócio aqui. Não, mas esse aí é um dos tipos de criação de zumbi, então. Que no caso é aquela, que nem o Andrei diz, tem vários tipos de zumbi. Esse aí é aquele que não tem vontade própria. Ele é simplesmente só tem as funções motoras, pra não dizer que é um cadáver robótico, né? Seria mais criado ritual. Pela medicina, né, cara? Que você fica atacando veneno no bicho e tal. A magia entra só na questão do ritual, de ficar enterrando o bicho e o bicho, né? A pessoa, né, cara? É, você tem que enterrar a pessoa, tudo. Você é um ritual mais simbólico, assim. É, na verdade, é uma coisa até meio confusa. Até porque a pessoa que... O cientista, o pesquisador que tava fazendo os estudos na época, escreveu até o livro lá do Cobra, Serpente e o Arco-Íris. Eu não lembro agora exatamente. Mas ele é, assim... A ciência em si, ela não que discorde, mas ela desconfia muito desse cara. Então, assim, todos esses relatos, eles não são confirmados. Mas é fato fato que existe esse tipo de ritual, né, na parte do Haiti, né, que pra quem não sabe não é África, mas América Central lá, do lado do Caribe, etc. E é interessante que essa cultura, ela acabou migrando um pouco pros Estados Unidos, tanto pela proximidade, mas assim... Eu acho que nunca, de fato, isso foi comprovado cientificamente que aconteceria da maneira como é dito que seja, né? Mas, eu não duvido não, cara, não duvido não. Mas é um ritual bem complexo. Envolve você enterrar a pessoa, deixar ela um tempo lá pra falta de oxigênio acabar ferrando um pouco o cérebro dela já, depois ficar injetando de tempos em tempos o veneno. Tem relatos de pessoas que desaparecem e aparecem 20 anos depois, todas zoadas, falando que se tornaram zumbis. E meio que a pessoa tem consciência de que ela não tem mais vontade. Essa é até o grande absurdo. Você tá acordado num corpo em que você não controla mais. Esse é o foda. Nossa, imagina você passar numa situação dessa. É um negócio meio... um pouco chato. Meio foda, né? Meio chato. Não, mas isso aqui... Meio chato, né? Mas praticamente te mata, né, cara? Porque vai administrando o veneno em doses, assim, cuidadosamente, pra não te matar. Ou seja, lá no limite. Depois te enterra por um tempo ali. Diz que é um prazo não superior a 8 horas, né? Então, te enterra até o limite pra você não morrer. Ou seja, praticamente mata a tua alma. Fica só o corpo ali, a carcaça, pra você ser um escravo, né? É feito pra poder controlar a pessoa, e o zumbi, nesse caso, é aplicado nesse... Você transformar uma pessoa que tinha vontades, sonhos, desejos, em um escravo sem reação. Depende, né? Com certeza, se isso existiu, alguém fez isso uma vez, ou até mais de uma vez. 3, 4, 5 vezes. Claro, né, velho? A regra 34, né? É, se existe... Tem pornô. Tem a criação por vírus, que é até a mais popular, que tá presente em filme, jogo e livros, quadrinhos, séries, mas até onde eu sei, no mundo real, ainda bem que não existe. Bom, ainda não, né? Espero que continue um bom tempo sem. Pelo menos não de forma comprovada, né, velho? Porque a ciência é até um pouco complexa demais nesse sentido de comprovação, porque às vezes eles têm lá uma experiência, alguma coisa assim, só que pra comprovar que aquilo ali realmente funcionou, etc, tem que ter um monte de pessoas, teorias, etc, por trás, então... É, você tem que fazer estudo de grupo. Na verdade, o zumbi não por vírus, mas o zumbi da vida real, no reino animal é bem comum, como a gente já falou. No ser humano, eu nunca vi nada, assim, nem de caso teórico, nem de algo que vazou, assim, nunca, pelo menos do jeito como a gente vê na ficção. Mas se você pensar no próprio vírus, cara, o vírus é um zumbi. Porque o vírus, por exemplo, se a gente for pensar na definição do morto-vivo, o vírus, ele não tem um metabolismo próprio, ele depende de outro pra sobreviver. Então, enquanto ele não estiver dentro de um outro organismo, ele é morto. Aí, a partir do momento que ele entra em outra pessoa, aí sim que ele é vivo. Então, ele fica dependendo dos outros, digamos assim. Cara, agora esse é o momento que os biólogos estão se suicidando, se tacando dos prédios, 20 andares. Não é necessariamente, tipo, o vírus não está morto, não é assim que funciona. É a discussão se o vírus é ou não uma forma de vida considerada pela ciência, que não tem nada a ver com essa discussão. A questão é que o vírus, assim como qualquer indivíduo que busca se reproduzir, apesar da ciência falar que não, ela vai... A forma de reprodução dela é atingir outras células. E fazer isso de uma forma em que passe de hospedeiros. Porque se o cara morrer, o vírus acabou ali. Então é uma forma de contágio que você precisa de um equilíbrio entre você ferrar o seu hospedeiro a ponto de passar você mesmo para outras pessoas e também não matar o cara rápido o suficiente para você não morrer junto. A reprodução daquele vírus, ela é feita de modo celular. Então ele vai atingindo novas células e tal. Um vírus eficiente, ele vai arranjar modos de conseguir atingir outros hospedeiros, seja provocando, sei lá, tosses. No caso do vírus de zumbi, mais comumente o que a gente vê é agressividade, né? Seria algo parecido com o vírus da raiva, que seria passado talvez pela saliva e pelo contato sanguíneo. E é dessa forma que eles se reproduzem além do próprio corpo, né? Assim é a forma de contágio. Seria mais ou menos isso. Se você for pensar na parte biológica, o vírus zumbi, ele seria o vírus perfeito, porque ele conseguiu desenvolver uma forma de contaminação quase que de 100%. Não tem, pelo menos nas histórias, são pouquíssimas as histórias que arrumam uma forma de curar a pessoa. Não mata o hospedeiro, ele mata, mas não mata o hospedeiro, né? O desenvolvimento dele é quase que impossível você parar. Então, que é bom diferenciar também do do zumbi e do morto-vivo, que não é necessariamente a mesma coisa. Quando a gente pensa em zumbi, às vezes vem logo na cabeça o morto-vivo do George Romero, que é literalmente o cadáver ambulante, que é o cara que morreu e por algum motivo aleatório ele voltou à vida. Se quando a gente tá falando de um vírus, tá tentando levar a crer que é científico, então a pessoa não tá morta. Ela tá simplesmente com as faculdades mentais comprometidas. É, se a gente for pegar mesmo o vírus da raiva, é mais ou menos isso que acontece. Atingir o cérebro, vai ferrar com o teu cérebro e vai transformar você em uma pessoa agressiva, pessoa no caso animal, pra fazer com que esse vírus vá para os outros corpos. E é basicamente isso que acontece. Então a pessoa necessariamente não está morta. Ela tá ali com uma forma de vida ainda válida. Mas aí, você falando que existe a diferença entre o zumbi e o cadáver ambulante? Sim. Ou sim, o cadáver ambulante pode ser classificado como outro tipo de zumbi? Um zumbi pode ser, por exemplo, mas não necessariamente. Sim. Pode ser, por exemplo, um zumbi que o vírus atingiu, por exemplo, o lobo frontal do sujeito e ele vai ter problemas emocionais, etc., por causa disso. Isso já acontece, biologicamente falando, tem diversos estudos de situações externas que acontecem que acabam mudando um pouco o nosso comportamento. Falam muito um pouco daquela bactéria que existe nas fezes do gato, que às vezes muita pessoa... aquela brincadeira das pessoas falar da louca dos gatos. Tem gente que, se tem muito contato frequente com gato, tem chance de ter essa bactéria no cérebro, e essa bactéria é muito ligada a estudos de esquizofrenia. Então isso já existe de certa forma. Só que a questão é que, como vocês mesmos falaram, o vírus nos filmes, ele evoluiu de uma maneira tão perfeita que existe ali um equilíbrio entre tudo. É, o que eu duvido muito que vai acontecer no mundo real, né? Desculpa aí quem acha que realmente vai se transformar um super-herói no Zumbilândia. Não vai. Quem vai encontrar o Dario aí, né? Ah, ok. É porque, se você olhar pelo lado da ciência, o mais provável, assim, próximo a um zumbi mesmo, seria algum vírus, alguma bactéria ou etc., que tivesse um contágio muito alto, mas não matasse o hospedeiro e fizesse algum dano no sistema límbico daquela pessoa. Então vai atrapalhar centros de emoções, vai atrapalhar controle de sede, fome, etc. Seria o mais provável de acontecer. Então um zumbi que foi criado por vírus, é porque o vírus ele tá no estágio mais adaptado de todos. É o vírus perfeito, digamos assim. É, seria mais ou menos isso. Que ele descobriu um jeito de poder se infectar todo mundo e não matar seu hospedeiro, né? Ainda ter o corpo do hospedeiro ali pra ele poder se reproduzir e conseguir espalhar suas gerações futuras. E aí tem um terceiro até, que eu até não cheguei a colocar na pauta, mas tem um terceiro até tipo de zumbi, que é o tipo do George Romero, que acabou o lugar... Cadáver ambulante. É, até os cadáveres ambulantes, eles são o estágio final, assim, eu imagino. Mas o tipo do George Romero é que acabou o lugar no inferno e o pessoal voltou. Não tem vírus, não tem nada. Metafísico. Então, na verdade, não tem muita explicação. Até porque esse lance do inferno e tal, ele é mais um título publicitário que aparece nas capas de DVD e pôster do que realmente uma explicação dos filmes. Nos filmes, simplesmente, opa, que dia lindo! Ah, zumbi! Meu Deus do céu. É mais ou menos isso que acontece. E a história parte a partir daí, né? Não tem... Não tem explicação, né? Não tem a moral no filme, não. É completo. Não, moral até tem, né? Mas não tem uma... É a moral que eu falo nessa questão de explicar o que está acontecendo. Você é jogado num mundo de fantasia em que os mortos, de repente, começam a se levantar. E aí, o que você faz? Né? Mais ou menos essa brincadeira. Porque não dá pra ser levado a sério quando a gente tá falando dos filmes que são levados um pouco mais pra ciência. E não é só vírus, não, cara. Bactérias também podem ser bem, bem interessantes pra esse tipo de histórias. E os próprios fungos, né? A gente teve aquele jogo lá do Last of Us, que é basicamente um pouco inspirado, né? E adaptado daquela história que vocês mesmos comentaram das formigas, né? Do fungo. É, e que também passa a ser uma possibilidade válida. É, porque existe casos desse na natureza, do fungo que ele consegue se hospedar num inseto, num ser... Agora eu não sei se é só inseto, não sei do caso da formiga que eu tinha visto. É, tem da formiga, tem essa vespa que faz isso em aranhas, mas assim, são animais simples, né? Até se você comparar com o ser humano, né, tem um abismo de diferença. Mas quanto mais complexo até chegar na gente, vai sendo cada vez mais difícil você dominar comportamento de um hospedeiro, no caso, assim, a ponto de ele poder obedecer o que você quer fazer. É que tem que coincidir com essas coisas, cara. É muito, realmente muito difícil acontecer como nos filmes. Por exemplo, o próprio vírus da raiva, né? O vírus da raiva, ele é perfeito em animais, né? Eles deixam os animais agressivos e eles passam o vírus da raiva. Morcego, né? Macaco, cachorro, papagaio, periquito. Não, tipo, papagaio, periquito, não. Mas quem sabe o quê? Nossa, imagina. Mas, por exemplo, quando ela se manifesta no ser humano, ela não consegue agir de maneira tão eficiente quanto num cachorro. Então, assim, por mais que o vírus da raiva seja talvez a doença mais próxima que a gente tenha de um vírus zumbi, ela não consegue pegar no ser humano de maneira tão fácil, né? E quando pega, não tem a as mesmas consequências. Então, assim, você precisa de muitas variáveis para que realmente aconteça, o que é, deixa a desejar quando a gente tá falando aí dos filmes e tal, né? Então, aqui, e aí falando já no Left 4 Dead, é um jogo, mas é você... O jogo, às vezes, você se sente um pouco no jogo. Por que que esse cenário, ele é tão atrativo? E por que que a gente é tão fascinado com filmes e histórias de zumbis, assim? Então, cara, eu não tenho uma teoria pra falar por que que é tão atrativo, porque eu mesmo não sou muito ligado nessas questões de zumbi, de... Não é uma coisa que é atrativa pra mim, assim. É que você só vê os filmes do Festival de Cannes, né? Ah, claro, né? Você só vê filme iraniano. Sim. Filme francês. Esse tipo de filme só. Só filme não hollywoodiano. Filme curto. Você não gosta de blockbuster, né? Mas, cara, o cenário zumbi é um cenário onde você pode desestressar, liberar toda a sua raiva, matar pessoas, assim, e você não vai ser culpado por nada do que tá acontecendo. A ausência de regras, você fala? Não tem, assim, é, fora matar pessoas, tudo, não tem regras, porque toda a sociedade, todo o contrato que a gente tinha com, sabe-se lá o quê, foi embora, não tem mais, você não tem mais obrigação de ir na sua escola, faculdade, trabalho, você não obedece mais a ninguém, não tem mais lei, não tem mais governo, você pode fazer o que você quiser e você ainda pode, sei lá, atirar naquele seu vizinho que você nunca gostou muito e você não vai ser punido de forma nenhuma. É, que seria aquela história da sobrevivência. Isso. Né? Só que como você tá num contexto zumbi, então você não tem problema nenhum em matar os outros, etc. Porque você tá se preocupado com a sua sobrevivência. Mas aí também entra os casos que, por exemplo, filmes, etc., que falam que talvez fulano vai achar cura e o cara vai quatro. Aí também pode ser uma outra história. Mas no geral, eu acho que é mais por causa disso mesmo. O cara acha ali, pô, sei lá, ia ser muito doido, porque eu ia ser um herói. Ou alguma coisa assim. Então, isso que eu queria chegar nesse ponto. Quer ser o Will Smith, pô. Isso, sei lá. A possibilidade de ser o Will Smith. Você quer ser o Will Smith, né? Com aquele cachorro louco. A única coisa que eu não queria... Mas sabe que esse filme aí, eles não eram zumbis, né? É outra parada. Eles eram vampiros, o último homem na Terra, né? O que não deixa de ser um morto-vivo, né? No quesito mitológico da coisa, né? É, o vampiro. Seria... Na real, aqueles bichos lá eram meio que uma mistura. Um amálgama. Não, mas a questão é, a única coisa do ruim de ser o Will Smith é ser pai do Jaden Smith. É. Mas assim, o que é atrativo na questão de ser o Will Smith é que você pode começar de novo, né, cara? É, no caso você vai ser a última pessoa na Terra, então você vai tentar reproduzir de alguma forma. Mas... Por que? Eu não entendi essa, cara. Não, questão assim, você falhou na sua vida, você foi um cara que tem muitas decepções e muitos arrependimentos. Num cenário do apocalipse zumbi, onde tudo tá indo às favas... Ah, sim. Aí você tem a chance de ser um outro personagem. É, você pode virar um herói, você pode largar a sua vida, porque tudo já foi pros ares mesmo. Então, assim, pensando pelo lado psicológico, o Caio pode até, que eu descobri que ele estuda psicologia hoje, ele pode até falar mais sobre isso. É muito atrativo esse cenário de sem regras, sem leis, sem nada, assim. É, seria mais ou menos igual o que eu falei, porque quando você tá dentro de uma sociedade, eu até tava estudando isso recentemente, você tem todas as regras, etc, o contexto, né, você tem os seus papéis ali, por exemplo, você é por exemplo, fulaninho, você é o aluno de tal faculdade, você é o professor de tal curso, você é sempre alguma coisa. Num contexto zumbi, todos esses contextos vão pro saco, então o que você não gostava e... Também, né, infelizmente. O que você gostava, vão tudo pro saco e você tem uma nova oportunidade de criar tudo de novo. Repensar totalmente sua vida e etc. E eu acho que até o que mais chama atenção é a parte das regras não existirem. Você poder extravasar. Então, eu acho que isso chama bastante atenção. Só que aqui, na cultura popular, que começou tudo isso, que aí já vai entrando mais próximo daquele zumbi que a gente conhece, que as menininhas que amam o Dario conhecem, acho que, na verdade, né, só sabem dessa série. Tem aqui na verdade, não é um zumbi, mas é um esboço, que é o Frankenstein da Mary Shelley. Então, mas não é o Frankenstein, né? É, o monstro. O monstro de Frankenstein. É, eu sei, mas eu falei do livro, não falei o monstro. Não, sim, eu tô falando pro pessoal. É, né, isso que é o Frankenstein. E muita gente acha que o personagem principal é o Frankenstein. O pessoal acha, né? Mas a questão do monstro de Frankenstein, né? Eu não sei como é que tava. Eu não li o livro. Mas pelo que eu me lembro, foi a questão de criar uma criatura. Criar uma criatura usando partes de gente, né? É, e usando eletricidade, que estavam descobrindo a eletricidade. É o galvanismo na época, né? É interessante que... Eu considero... Eu nem considero ele muito morto-vivo. Eu considero muito mais ele um construto de carne do que um zumbi em si, né? Mas porque ele tem vontades. Uma consciência. Exatamente, ele tem consciência. Ele tem controle. Então, ele é uma criatura, na verdade. É, de novo, o ser humano brincando de Deus. São mais alguns expoentes. Tem o Night of the Living Dead, que é o de 68. Filme que, assim, desde então, influenciou ao máximo a cultura de zumbi que a gente tem. Ele que deu o kickstart nos livros, no, na cultura. É basicamente cultura esse. Foi basicamente esse filme que criou meio que o visual básico, né, do zumbi, de sair da terra, aquela carne podre, gritando brands, etc. É. Mas por causa dessa parte, apesar de contexto de zumbis já existirem desde antes. Durante algum tempo ele colocou o zumbi como uma criatura lenta, toda desgrenhada, assim. Aí só veio Left 4 Dead 2 e fez os corredores de maratona. Eu não sei de qual data que é o Left 4 Dead, mas o... É, mano, que nada a ver, né? Tipo assim, o zumbi é um bicho já não tem consciência, tipo, não tem nada. Um ser humano saudável. Ele é um ser humano que morreu e corre mais com o ser humano, né? É, cara, o ser humano saudável, porque o zumbi seria... Não seria um ser humano saudável, né, cara? Ele já tá... Se ele tá infectado com o vírus, no, na teoria do vírus, ou na teoria da toxina, mínimo, ele já tá... No mínimo, o músculo teria atrofiado, alguma coisa assim. Não, cara, mas depende muito. Que não necessariamente. No contexto do Left 4 Dead, né? Não, mas o contexto do Left 4 Dead é o mesmo contexto usado para aquele 28 Days, ai meu Deus, esqueci o nome, Extermínio. É um filme inglês, né? E é bem naquele sentido, que é tipo o quê? Não é vírus, como é que era aquele T-vírus, igual do Resident Evil, que traz os mortos de volta à vida. É realmente o vírus da raiva. É quase literalmente uma versão do vírus da raiva nas pessoas. Então, assim, gosta porque vai contra o zumbi clássico e tal, mas eu acho uma grande bobagem, né? Eu acho que tem mais é que evoluir mesmo e não tem problema. Uma coisa não anula a outra. Então não tem nenhum problema contra, né? Então quer dizer, se você levar em conta que as pessoas não estão mortas e que o vírus, pra se propagar, a pessoa continua com todos os seus potenciais físicos, né? Só perde a sanidade, eu não vejo nenhum problema. É, tanto é que se a pessoa leva uma mordida no braço e o vírus ele não atrofia nada, ela vai morrer, o músculo vai continuar normal. O vírus ele reaviva ela e aí ele vai poder usar todas as suas capacidades físicas até ir apodrecendo e ir morrendo mesmo. Ou se o vírus manter ela viva pra sempre, de alguma forma. Pra sempre assim... não vai, né? Que geralmente acaba antes disso acontecer. Mas... Não, mas a questão do potencial físico, assim, ele pode até não afetar o físico, mas uma coisa é, um senhor de 80 anos que não conseguia nem andar direito, depois que virou zumbi, ele ser o Usain Bolt. Ah, mas que filme é esse que você tá assistindo também, né, cara? É os filmes europeus que ele assiste com um filme de zumbis de 80 anos. Eu nunca vi, cara. O zumbi tá lá, o velhinho lá. De repente é mordido, o cara larga a cadeira de roda e sai com ele. Nunca vi isso. É o filme Zumbi de Amélie Poulain que ele assiste, essas coisas europeias aí. Os caras. 5 horas de zumbis pintando uma tela. É isso aí que ele assiste. Legal a gente pensar de como isso poderia acontecer na vida real, porque com certeza seria muito diferente dos filmes a parte de uma infecção real. Meio que a gente mas ia tipo... um pouquinho sobre, né? É só uma questão de, primeiro, definir qual vai ser o zumbi, né? Se for de vírus, beleza. Talvez seja o mais prático aí pra gente. É, porque mas... o outro tipo de zumbi lá... É que assim, radiação não cria nada. Radiação só destrói, né? É, radiação então... cria nos anos 60, né? O Peter Parker teria com câncer. Igual o que eu não tinha falado antes. Você estraga, por exemplo, se for radiação, sei lá, bizarro, pode estragar, por exemplo, o cérebro do cara, entendeu? Caralho, sim, os biólogos se tacaram das janelas agora é a vez dos cientistas. Essa noção que vocês têm de radiação mágica, que afeta o pior que é verdade, a radiação ela não é virar o Hulk. Não, a radiação ela só o que mais seria mesmo seria uma vacina que talvez dê um mega problema. Seria tipo uma epidemia mais ou menos igual aconteceu com a Ebola, né? É, pode ser, poderia surgir dessa forma. É que o grande problema na verdade é que a forma como os filmes são, eles são obviamente fantasia, né? Não acontece na vida real. É, e esse é o grande problema. Da forma como eles são retratados, zumbis, cara, a epidemia não se alastraria muito. Por mais que ele surgisse do Ebola na África, alguma coisa assim. Cara, seria algo extremamente fácil de ser controlado. É, essa coisa de zumbi tomar o mundo inteiro, isso é muito coisa de filme. Porque o modus operandi do vírus, cara, nunca funcionaria na nossa sociedade hoje. O exército controlaria de maneira muito fácil, assim. Não só porque a gente já tem conhecimento de filmes de zumbi, porque se vocês acharem engraçado, os filmes de zumbi, os caras nunca sabem o que é um zumbi. Então, no mundo dos zumbis, é, que acontece, nunca ninguém nunca ouviu falar. Zumbi. Exatamente, né? É verdade. Então, isso dá muito margem pra, ai meu Deus, o que está acontecendo? Essa pessoa ficou louca. Não, na primeira oportunidade, tu já puxa uma arma. Eu não sei nem porque que ninguém já tenha feito isso ainda, voltando pra cá de noite, cheio de nego bêbado na estrada, ter dado uma picaretada na cabeça de alguém algum dia desse. Mas eu acho que é um modus operandi que é muito falho em si, porque essa questão da agressividade é faca de dois gumes, né? É, porque assim, funcionaria muito bem se, por exemplo, se, beleza, espalhou o vírus, só que o vírus ainda não ativou da forma como a gente conhece. O vírus ficasse de alguma maneira latente. Aconteceria mais ou menos como no Walking Dead, em que o vírus já esteja na pessoa, vírus, bactéria que seja, já esteja na pessoa e ele seria ativado depois de um tempo, quando a pessoa morre. Ou seja, tu imagina que... É, porque a gente tá... Tipo pessoa que tem o vírus HIV, só que não manifestou a AIDS nele. Exatamente, exatamente. Porque se a pessoa... Se, por exemplo, se o vírus da AIDS se manifesta de maneira tão agressiva, ninguém mais vai fazer sexo com aquela pessoa, né? Essa é a grande questão. Você precisa que o vírus ali, ele tenha uma lacuna de tempo pra que ele consiga se espalhar no maior número possível de pessoas sem ser controlado. Senão, ele pode... Cara, ebola. Ebola é um vírus extremamente agressivo. Só que ele é um vírus tão filha da puta que ele mata o hospedeiro muito rapidamente. Em 15 dias o cara já tá morto, já desnutrido. De hemorragia, de caganeira, etc. Então, assim, o vírus do Walking Dead talvez seja, a gente nem sabe se é vírus ainda, porque eles nunca abordaram na série a origem desse mal, é que seja algo realmente latente que se ative de uma vez, assim. É, no caso do Walking Dead, se ativa quando a pessoa morre. Quando a pessoa morre, ela volta. Então, seria um vírus... entre aspas, da ficção, né? A gente não, acho que não tem notícias sobre isso, sobre um vírus que faça isso, mas que a pessoa volta da morte. Então tu imagina que a gente tá trabalhando normalmente, de repente as pessoas do necrotério começam a voltar, e a gente descobre que isso já está em escala mundial e não dá pra fazer muita coisa. Aí sim... Não seria, tipo assim, não é que seria voltar da morte, mas seria reativar as funções motoras do cadáver, né? Porque não, sim, ali mas isso é voltar da morte. Mais... Você acabou de falar, né, cara? Eu não sei que tipo de morte acontece na tua terra. Na minha, quando morre, não volta mais nada. Não, é tipo, cara, galinha que corta a cabeça e sai. O pessoal fica brincando de Deus aí, cara. É foda. Talvez é igual um jogo, até que talvez ensina muito bem sobre isso, é o Zombie Plague. Plague Inc. Ele ensina até você. Se você criar um vírus, uma bactéria, uma doença lá muito forte, se espalha muito rápido, o pessoal logo acha a cura. Você tem que tentar primeiro contaminar o mundo, ou até uma grande parte do mundo, e aí depois começar a colocar sintomas fortes pra você ir diminuindo a população. Mas o ideal é você contaminar o mundo, que é algo muito forte, que bata com uma mão muito pesada, vai ser exterminado facilmente. Que é a maneira que a maioria dos vírus funcionam também, né? Por exemplo, a gripe, ela não... Você não pega ela hoje e já tá gripado no final da tarde. Você já pegou a gripe uma semana atrás, mas agora que chegou o sintoma, entendeu? A maioria dos vírus funciona dessa maneira. A questão é, o Andrei falou assim, a gente já teria conhecimento sobre como funcionaria o zumbi, mas no caso, esse conhecimento só proviria porque a gente já teria na nossa sociedade filmes de zumbi e o zumbi na nossa cultura pop, é isso? Também é conhecimento da biologia, né? Se acontecesse uma coisa muito bizarra com um cara, ele morresse na rua, com certeza alguém ia pegar esse cara, ou alguma faculdade, alguma coisa assim, não ia deixar um cadáver, sei lá, com um sintoma muito bizarro simplesmente enterrar, entendeu? Aqui no Brasil é foda, cara. O Brasil é um país... Talvez no Brasil não fizessem isso, mas num país um pouco mais preocupado, etc., provavelmente não deixaria... Cai o cara no chão e falou assim, pega a carteira dele. Acho que pega a carteira, mas não pega o cara pra estudar. Acha? Eu queria saber, não sei se a gente poderia abordar isso, mas algumas técnicas pra sobreviver nessa questão. O que seria de diferente da sobrevivência nos filmes, ou o que seria, assim, viável, né? Pra gente fazer na vida real caso isso acontecesse. Cara, sério. Vou fazer um hashtag desabafo agora. Cara, sério. Essas pessoas que acham que estão preparadas, cara, eu tenho certeza. certeza que elas vão ser as primeiras a morrer. As primeiras. Aquele tipo, fala que tá preparado, mas é tipo aquele gordinho fumante que sobe de elevador. Tipo aquele gordinho nerd. Oh, meu Deus, eu vi tanto filme de zumbi, eu joguei tanto filme. O jovem nerd. São com certeza sobreviver no Evadão, cara. Esses vão ser os primeiros. É isso que relaxa, eu... né? Porque o cara vê o Walking Dead, joga o Dead Rising e acha que é fácil você correr com 25 quilos nas costas. Porque são coisas que você vai ter que fazer. Acho que é fácil você matar alguém. A gente... porque, em teoria, mesmo que você tenha um físico muito bom e seja um, sei lá, um excelente espadachim, o zumbi, pelo menos na maioria da cultura pop, ele não vai parar de correr atrás de você, né? Então... cara, espada é a coisa mais imbecil que tem pra usar. Nada que você tenha que se aproximar dele vai te fazer feliz, cara. O cara usar um pau, né? Um taco de beisebol. O ideal seria se você soubesse arco e flecha. Aí talvez... e você fosse muito bom, inclusive. Em fazer flechas, né? É, e você soubesse fazer flechas. Aí você seria... talvez teria uma chance, mas... é muito porém, cara. É que assim, a verdade, a grande verdade é o seguinte. É... fudeu. A forma como... é, fudeu. Exatamente, cara. É. Fodeu. Corre pras colinas que é fudeu. Esquece a sociedade como você conheceu ela até então. Eu tenho um plano, porque eu acho que é um assunto extremamente sério. Eu tenho um plano de contingência, eu sei o que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer, mantimento, e eu vou o mais longe que eu puder. Mas quando eu tô falando no mais longe que eu puder, eu não tô indo pra outra cidade, não. Eu vou me esconder no mato. Por quê? Porque, obviamente, o vírus, ele vai procurar mais pessoas. Então, eles são ligados a, sei lá, cheiro de sangue, som, gritaria, que seja. Então, quanto mais mantimento. Afastado... não, mas assim, você falou mantimento, eu queria saber que tipo de mantimento. Então, mas essa é a questão. É que nego vai no McDonald's, esse é o problema. Nego vai no McDonald's, todo mundo vai no McDonald's. Eu vou, sabe onde que eu vou, cara? Eu vou no mundo verde, cara. Eu vou comprar meia dúzia de semente, de melancia, dessa porra toda. Eu vou jogar tudo dentro do carro com um banco de adubo. Vou roubar umas capivaras, umas galinhas, uns cavalos. E, cara, eu vou montar uma fazenda, cara. Essa é a única forma de você sobreviver e restabelecer a humanidade, cara. Tu viver dentro do teu apartamento, achando que aquele teu Big Mac que vai durar 6 meses, filho, cara, não, cara. Isso é, não, é um beco sem saída, cara. Vai, ó, galera, vai por mim. Se vocês estão escutando isso, você é a resistência. Compra a porra... compra não. Não tem mais pra comprar. Todo mundo vai no McDonald's, você vai no Mundo Verde. O Mundo Verde vai estar vazio. Pega a galinha, nossa, achei que pega você ia falar. Cavalo, achei que você ia falar semente. Assim. E aí, todo cara, mundo vai no McDonald's, cara. No Burger King. E abaixo da reprodução depois. Ah, você não sabe, cara, ainda como é que é? Obviamente, eu cortei isso, né? Porque chega a ser óbvio, né? Mas você precisa ir de um plano que envolva também o sexo feminino, né? Pega emprestado uma mina aí. Se fosse o meu primeiro, acho que a minha primeira, meu primeiro pensamento seria reunir uma meia dúzia de pessoas e organizar uma puta na suruba, porque fudeu, filho. Não tem muita opção, não, cara. Primeiro passo, o povo tá indo buscar as, o mantimento, achar lugar, tá lá o cara Caio. É a suruba, vai ser uma suruba tão foda que o zumbi vai ficar horrorizado do que tá acontecendo ali, né? O zumbi não chega perto. Também, velho, vai lá, põe o zumbi no meio da... come o cu do zumbi já. É, vai ser um... já aproveita a necrofilia, não faz. Que não, isso? Não ponha isso, por favor. Óbvio. Vai criar outro tipo de vírus ali, né? mas acho que a parte da sobrevivência é dar um programa inteiro. Ou não, né? Talvez. Mas é porque é muito diferente do que é apresentado em filme. O que chega mais perto disso é o Zumbiland, que ele faz até piada com os filmes de zumbi que ele... e até com a verdade, que ele fala do gordinho lá que não consegue correr, ele fala do cara que dá mole no banheiro. Ai, o negócio do Andrei é fazer uma fazenda você mesmo no meio do mato. Assim, a questão do sexo feminino é variante. Mas se você quiser sobreviver até o máximo de tempo possível, essa é a melhor forma. Se você tiver oportunidade, né, formar aquele grupo, porque assim, não precisa... É uma merda se você tiver só uma pessoa, porque aí você vai ter que ser Adão e Eva e a Bíblia já começa a falar aí, né? Porque geneticamente falando, dá merda. Não, é que geneticamente falando, dá merda. Você ficar com um casal só, vai chegar uma hora que dá merda. Você precisa ter ali um caldeirão genético ali. Então você precisa pelo menos de algumas garotas e alguns rapazes. Pra não dar merda. Pega um asiático ali, pega aquele teu amigo negão, né? Pega lá aquele índio e, cara, faz aquele caldeirão genético ali, aquele grupo de pessoas. Cara, eu tô sendo extremamente objetivo. Não, não, não, não, não estou envolvendo sentimentos. Então, assim, é pra retomar aí a humanidade é só dessa forma. E já tem que conversar com o pessoal. Falar, ó, pessoal, aqui, ó, sem compromisso. Sem compromisso. Isso aqui é puramente técnico. Todo mundo, a gente, todo dia vai ter que tentar alguma coisa aqui. Tem até um horário aqui que eu fiz uma escala. sala pra reservar. A Flavinha vai na segunda, a Joana vai na terça. Flavinha, velho, pegou no puteiro a mina, né? Depois dessa aula de repovoamento do mundo, acho que a gente fica nas considerações finais agora. Então, eu queria convidar o nosso convidado. Nossa, convidar o convidado. Oh. De boa, né? Convidar o convidado a convidar alguém. Não, vou convidar o convidado a se pronunciar aí, as suas considerações finais. Uma resumida aí, uma consideração, algo que você tem a dizer pra terminar esse assunto de zumbi. Primeiramente, desculpa. Segundamente, beleza. Se vocês escutaram, gostaram daí da minha participação, eu tô sempre lá no mundofreak.com.br, onde a gente tem lá o nosso Zona Freak, que a gente comenta também sobre cultura pop de maneira geral, e a gente tem o Mundo Freak Confidencial, que é o nosso podcast especial de casos insólitos e sobrenatural, paranormal. Eu nem gosto muito da palavra sobrenatural, mas é sobre isso tudo, né? Fantasma, ET, tudo que envolva essas coisas meio lunáticas. É isso, gostaria de agradecer muitíssimo a participação, essa homenagem. Estou realmente emocionado, gente. Oh, que obrigado. Isso, cara, que isso. Bom, queria convidar então o Caio German a dizer algo a mais aí. Cara, então é o seguinte, eu ainda acho que fudeu. Se chegou a esse estado da cultura pop em geral e etc, não vai ter muita opção, cara. Mas tem certas possibilidades, mas eu ainda prefiro correr pras colinas, sei lá, alguma coisa assim. Correr pras colinas, só que levar a galerinha, né? Levar a galerinha da suruba, claro. Levar o pessoal ali. O foda é o seguinte, né, mano? Tem que pegar alguém, todo mundo sadio, eu acho, quando for levar. No mínimo, né? Vai pegar uma mina que tá com AIDS ali, vai pegar ali, o povo, né, que tá, cara, com AIDS, porque aí vai misturar o... Vai foder tudo, vai... Nossa, imagina, além de pegar AIDS, pega o vírus do zumbi lá. A cura às vezes, né? Ninguém sabe. Não, eu acho sim, é um pouco difícil você tentar, é que nem essas realidades que a gente vê nesses filmes, né, no Walking Dead mesmo. A gente vê o pessoal vivendo em sociedade como se fosse, se desse pra continuar com as mesmas regras e as mesmas normas que a gente tem na sociedade atual, numa sociedade pós-zumbi, porque realmente você tem que se inserir em um outro contexto total, e o egocentrismo tem que também perdurar, porque se você ficar pensando em grupo, sempre tem alguém que vai fazer cagada. Né? Sempre vai ter algum cara que é um cabaço, ele vai lá. Você vê, se você assiste o Walking Dead, você vê que sempre tem um idiota que faz uma cagada e deixa o zumbi entrar. Se você ouve conspiraquete, tem um idiota que faz uma cagada. Mas então, eu acho que ia ser uma sociedade um tanto quanto egoísta. Ó, a minha consideração final é: procure formas de sobreviver viáveis. Esqueça o que você já viu na realidade. Você gostar de pandas e assistir Walking Dead não vai te salvar. Muito menos você gostar de gato. Isso daí já foi. Acho que vale a pena você ensinar uma coreografia pros zumbis, né? Ensina uma coreografia, procura uma jaqueta vermelha. Vermelha. Isso, e tente se divertir no fim do mundo. Aqui nos e-mails, mantendo o padrão de gravar e-mails duas vezes, né? Porque se você quer fazer uma coisa boa, faça ela duas vezes. Ou se você quiser deixar alguém puto pra fazer uma coisa, faça ela fazer duas vezes. Você tá puto, cara? Eu não, cara. Eu tô de boa. Imagina que não. Bom, então, né? Eu vou ler o e-mail aqui do Rafael Robiet. Ele diz aqui assim... Rafael Robiet. Ele diz aqui, ó: olá, meus caros. Gostei bastante do episódio, mas será que ele não vai se sentir ofendido de não ser você lendo? Cara, tem dois e-mails, eu leio outro. Tá. Gostei bastante do episódio 38, apesar de ter sido bem curto, na minha opinião. Vocês falaram que para se alimentar depois de uma potencial guerra biológica, seria bom os enlatados. Fiquei pensando quão irônico seria isso se estivessem se alimentando de enlatados para não correrem o risco de pegar o C-vírus, como chamou o lindo matemático, e pegarem botulismo, já que a maior causa do botulismo é o consumo de enlatados. Seria trágico. Ku Klux Klan. Bem, até mais. PS. Fiquei um pouco decepcionado com vocês por não terem lido meu e-mail sobre o episódio 37. Realmente, espero que não tenha sido por causa de medinho da senhorita dona do pinguim. Achei que podiam falar de tudo no podcast de vocês. Talvez eu tenha me enganado. Não, cara, não se enganou, porque a gente leu o seu e-mail. A gente leu e saiu semana passada, sendo que esse episódio, timeline é meio complexo. Mas ele saiu... semana passada. Saiu no episódio 37. 39. Isso, saiu no 30. Viu? É por, o que aconteceu, né, Igor? Explica pra ele o que aconteceu. Então, o que aconteceu? A gente pegou pra... Como deu um problema no episódio retrasado, já não vou lembrar qual que é, a gente teve que gravar os e-mails de um episódio e já do próximo a gente gravou e-mails e episódio tudo junto. Então a gente fez uma leitura de e-mail só. Depois, na hora da edição, eu fui cortando. Esse vai pra um, esse vai pra outro. Esse vai pra... E eu meio que não escolhi. Só que aí eu lembrei que eu tinha respondido pra você mesmo, Rafael, que a gente leria o seu e-mail no episódio 39. Então eu falei, é, um dele vai pro outro. Então, como a gente teve um problema de uma semana, talvez você tivesse achado, pulou o episódio e o que você achou que seria, já seria o 39, mas não, porque teve uma semana de espaço, então foi 38, no 39 o seu e-mail saiu. Não sei se você entendeu muito bem o que eu falei, mas acho que você deve ter ouvido os episódios. Mas se você ouvir, você vai ver que a gente leu o seu e-mail, porque a gente lê todos os e-mails que chegam pra gente, inclusive os fakes. Nossa, mas é muito, muita depressão fazer e-mail fake. A gente já leu e-mail fake. Já lemos e-mail fake. Ligue já. Mas, muito obrigado, Rafael Robiet, pelo seu e-mail. Assim, realmente, eu fiquei pensando, né, inclusive eu já fiz essa piada antes, mas ia ser meio trágico, né, cara? Você tá lá, ai, vou aqui pegar meus mantimentos para não pegar o seu vírus. E aí vai lá e pega um botulismo. Pega um botulismo. É uma parada séria, cara. É foda a doença. Ou então se corta e morre de tétano, né? Isso sim. É, mano, isso. Tá ligado? Muito cabacice. Você esquece de pegar o abridor, vai abrir com a faca, corta todo, dá uma merda fodida. Vai abrir com a mão, né? É o papai. Não, vai abrir com a faca, batendo. Não, mas é. Quem falou disso aí foi o Gabrix, Rafael, que faz se alimentar de enlatado, aquela feijoada da Swift. E acho que ele não pensou no. Ele não pensou no botulismo. É, porque pra ele também esse tipo de doença que não pega em seres. Seres das trevas. É, são irrelevantes. É, então, pra mim não tem problema nenhum. Agora eu vou ler um e-mail aqui, Igor, de uma ouvinte. Marina Komatsu mandou um e-mail pra gente assim, ó. Conspirados. Não é necessário um pedido de desculpas, Ku Klux Klan. Eu estava só brincando. Não me importo que sejam tarados. Que bom, né, Igor? Bom. Porque a gente não deixou de ser tarado. Que isso, cara. Não, agora eu vou abrir pros ouvintes aqui o que acontece. Caio German já viu isso. Mas quando a gente vai gravar, hoje até que não, olha só. Mas geralmente, fica uma trocação de foto de mulher aqui pro lado do outro. E eu acho, sabe, a gente não deixou de ser tarado, viu, Marina? Mas assim, que bom que você não se importa, porque aí tem a recíproca, né? Tem esperança, não perca as esperanças. Eu não fui introduzido, cara, não me deixaram me introduzir. Ah, sobre o episódio 38, achei ele bem curtinho, embora eu entenda, já que não tem muito o que se falar sobre pós-fim do mundo. Acho que seria muito interessante na prática, Ku Klux Klan. Não que eu seja sádica, mas a ideia parece emocionante. Ou seja, ela quer que o mundo acabe. É, e a piada que eu tinha feito de ser sádico tava muito da hora no último episódio. Mas é, não que eu seja sádica, mas a ideia parece emocionante. Então ela pode tentar, né? Vai que cola, né? BDSM, mas deixa isso quieto. Também achei a parte dos e-mails meio sem sal. Vocês já foram mais engraçados. Mas provavelmente é porque vocês tiveram que gravar novamente e se cansaram. E hoje? Abraços. E hoje, o que aconteceu de novo? Ah, deu. De novo. Não é que deu pau, é dessa vez o assunto foi culpa minha. Foi burrice do editor. Sim, né? Que eu apertei um botão errado que não era pra apertar. Sempre assim, a vida é assim, né? Eu apertei um botão que não era pra apertar. Seja esse qual botão for. Agora, tem um e-mail aqui? É, do Rafael Robert. Agora a gente trocou mesmo aqui. Oh, e o Caio German não vai ler nada, né? Coitado do cara. Ah, ele tem um e-mail aqui do. Então, de ouvinte por ouvinte. Esse programa da GNT lá. E aqui, ó, o e-mail do Rafael Robert. Olá, meus caros. Eu estava dando uma olhada nas resenhas musicais do site de vocês e encontrei uma que, apesar de alguns erros ortográficos, fala sobre um magnífico álbum, Napalm. Eu achei incrível, não só porque é do meu conspirado favorito, mas também porque sou super fã dos álbuns conceituais. Meu favorito é o The Wall, do Pink Floyd. Provavelmente vocês já devem ter ouvido. Gostei tanto do Napalm que me atrevo a dizer que o lindo Lucas Queiroz tem tamanha genialidade musical, assim como a banda Pink Floyd. Agora, né? A gente já sabe o que o cara... E também a resenha sobre o Flight of the Raven. E fiquei realmente ansioso para ouvi-lo. Porém, não consegui achar no site o link para fazer o download. Até mais. Bom, muito obrigado, Rafael. Nossa, eu ia falar Rafael Tanicho, cara. Será que ele é um alter ego do Rafael Tanicho? É que ele deseja ser o corpo do você não sabe, né, velho? Nossa, muito obrigado, Rafael. Que isso, meu. Muito obrigado, Rafael Robiat, pelo seu e-mail. É Robiat ou é Robiat? Olha, fiquei muito lisonjeado porque, sinceramente, Pink Floyd é uma das minhas bandas preferidas. O The Wall é meu álbum preferido, assim. Realmente fiquei lisonjeado, não mereço ser comparado ao Pink Floyd. Olha, e eu fiquei muito orgulhoso também porque o Napalm foi um disco que deu trabalho, né, Igor, pra gente. Foi muito esforço colocado naquele álbum. Ainda bem que você gostou. Espero que... Eu achei que ficou muito bom, né, Igor? Não, assim, demorou, deu esforço, mas demorou pra gente gravar. Foram técnicas novas usadas lá, a gente tentou coisas diferentes, até na parte de composição, edição e produção até, pensamento do álbum. Mas acho que musicalmente até agora, tem um álbum novo vindo aí, mas até agora foi um dos que mais chegou perto do que a gente queria pro álbum. Quase 100% fiel ao que eu queria. Mas enfim, espero que você acompanhe a gente. Muito obrigado pelo seu e-mail. E é isso aí, mande mais e-mails. Tô esperando saber se o Igor vai fazer a piada de novo, né? Acho que não. Qual piada? Nem lembro. Ah, não. Nenhum. Ainda bem. Vou pedir agora pro nosso querido Caio Germo ler aqui o e-mail do Fábio Murakami. Olá. Olá. Olá, tudo bem? Olá. Olá, oi. Oi. Oi. Fábio Murakami, 35 anos, Nagano, Japão. Caraca, desgraça. É. Sai, demônio. Fala, conspiradores. Vim aqui apenas para dar boas e más notícias. Para tudo. Esse e-mail aqui é muito velho, a gente não precisa ler aqui. Tem um e-mail novo que a gente recebeu. É da mesma pessoa, mas com algumas considerações a mais. Ele diz aqui assim, ó: fala, conspiradores. Olha eu aqui de novo e agora com argumentos por ter ouvido todos os episódios, menos o último, o 39. Primeiramente, eu peço desculpas por ter me precipitado e ter mandado um e-mail reclamando antes de ter terminado a maratona. Mas vamos ao assunto que me trouxe aqui, as reclamações do e-mail anterior. Percebi que a qualidade do áudio da edição estão excelentes e com uma identidade do ConspiraCast. Agora, o episódio 35, Palestina. O que foi aquilo? Foi o melhor em termos de edição e com as leituras no meio foi uma coisa inovadora. Omedetou, que é parabéns em japonês, eu acho. Agora, os e-mails ainda estão muito longos e uma conversa um pouco afiada. Mas claro, se estiver funcionando, tudo bem, continuem. Os temas estão no mesmo padrão, bom e melhorando. E os últimos casts vocês tiveram uma grande evolução no desenvolvimento de pauta. Porém, o episódio 37 eu achei um conteúdo um pouco curto. E os e-mails, um pouco longos. Fora que vocês perderam tempo descrevendo o mundo apocalíptico. Coisa que você, o Igor, o host, no caso eu, poderia ter adiantado para não ficar enchendo linguiça com coisas bobas. Poderiam também citar, ou pelo menos comentar, os bunkers e precauções já existentes. Como moro em um país vítima de desastres naturais e com possíveis guerras prestes a acontecer, isso é sempre lembrado e reforçado de tempos em tempos aqui. Mas nem tudo está perdido, o episódio 36 estava bom, por não ter muitos atropelamentos e cada tema e assunto estavam bem divididos em bloco. Apesar de que notei que quando vocês gravam com convidados, o tema fica mais fluido, por ter menos piadas e atropelamentos. Um dos episódios em que eu percebi isso foi quando a Fernanda participou, foi o episódio de Origem da Vida que a gente fez. Ficou bem mais rico em informações, fora que eu senti uma empolgação dela ao comentar e falar sobre um assunto que ela domina e ama. O bom de tudo isso é que tem mais e mais pessoas mandando e-mails e você, Igor, eu, respondendo isso por escrito é um plus. Nem todos os podcasts têm esse cuidado. Eu até entendo os grandes podcasts não terem tempo, mas você, no possível, tente manter isso. É uma marca de humildade que a gente tem, né? Isso já não foi um comentário humilde no meu caso. Acho que todo podcast quer saber como é que ele foi encontrado. E no caso, eu conheci vocês quando estava no Podflix ou no YouTurner à procura de novos podcasts. E fui adicionando na louca alguns e vocês estavam no meio. Escutei o 36 e depois disso fui logo para o primeiro. Foi um pulo bem, né? Pelo menos você escutou o mais novo pra saber que a gente não é tão ruim assim, né? Porque o primeiro programa é horrível. Fui logo para o primeiro e depois fiz a maratona inteira. Tanto que o e-mail que eu enviei, no caso esse que vocês não vão ler, porque não vou escutar. Tanto que o e-mail que eu enviei foi o no meio da maratona ainda. PS. Pena que eu não fui o primeiro ouvinte internacional. E aí um PS2 aqui, ou PlayStation, no caso, como ele mora no Japão. Quase ia me esquecendo. Parabéns pela nova empreitada. Espero escutar sua edição e qualidade em outros podcasts. Sucesso! No caso, ele fala da minha empresa, Podmotion, que vai ter um jabá aí pra vocês depois. Fábio, muito obrigado pelo e-mail, por você ter ouvido 50 episódios, descobri que nós temos 50 episódios hoje. É, no caso, eu tô gravando essa leitura sozinho aqui, mas agradeço pelo e-mail, pela maratona e por ter escrito quase 750 palavras, joguei o texto no Word aqui pra poder falar bem do programa. Teve algumas críticas, mas até o mesmo não pediu para ler e não precisava, mas elas foram anotadas e serão resolvidas. Muito obrigado, passar bem. Caio Germa que tá aqui com a gente, ele ouviu o que a gente falou no episódio da semana passada, que a gente lê qualquer tipo de e-mail. Ele desafiou, eu acho que foi um desafio isso. Ele escreveu aqui, ó. Foi a zoeira. A zoeira. Pisco. E ela nunca teve limites. Não existe limites na zoeira. Pisco. Não existe nem respeito. Não, nem respeito. Respeito talvez um pouquinho, né, de vez em quando. É, né, porque senão tem que pedir desculpa. Mas, ele diz aqui... Vai se fuder. Nossa. E abraço. Só que ele também manda um outro e-mail aqui com bastante conteúdo até. Não que o outro não seja conteúdo, mas... Bom, aí ele diz... Putz, achei que só eu tinha curtido 2012. Um filme com efeitos legais e que a partir de 2013 virou comédia. É realmente, né, porque perdeu meio... Sim, meio... No sentido. Sugestão de tema: Best of Nicolas Cage. Eu já falei uma vez, já falei duas, já explicitei. Nicolas Cage é meu herói. Eu rezo para ele todos os dias. Cara. E acho que o nome, esse nome de episódio pode ser melhorado. A gente pode colocar algo como A Lifetime of Work of the Best and the Most Interesting Actor of Hollywood. Cala a boca. Algo assim, é Nicolas Cage. Como é que você me fala? Como é que você fala que o Nicolas... Não, para. Best Man of the World, alguma coisa assim. Olha pro filme Aprendiz de Feiticeiro e me fala se isso... Esse filme é do caralho. Esse filme é muito bom, cara. Para, meu. Tchau, então. Grava vocês dois aí. Esse filme é do caralho. A metáfora que eles põem ali dos anéis... Que o mago, ele é só um canalizador de poder, mas o anel também é uma... Não é ele tem o poder, ele precisa do anel ali pra poder transformar a magia dos elementos da natureza e o papel que o Nicolas Cage tem de... Sapatos de estilo. Sim, sapatos de estilo, pô. Ele precisa ensinar o aprendiz e tem toda a moral. Cara, é um filme excelente. Como que você não tem a coragem, cara? Eu só digo... Como que você não gosta, velho? Eu só digo isso. Magia com sapatos de estilo, velho. Nada supera. Eu só digo... Ah, faz o que vocês quiserem. Realmente, falar pra vocês. A franquia do Tesouro Perdido, só. E Ghost Rider. Ah, tem mais coisa no e-mail dele. Termino de ler. O cara ficou puto. Aqui, PS. PS1. Mouse aí por dar bolo de novo. Culpa da faculdade que insiste em pôr aula às 7h40 de um sabadão. Hoje ele está aqui. É, Caio Germo. PS2. Sou estudante de psicologia, ou seja, humanas. Abraços e Peppa Pig, na verdade, é uma piroca falante. Tá, né? Tá certo, né, cara? Tá certo aí. Informação que ficou aí. Muito obrigado, Caio Germo, pelo seu e-mail. Eu acho que vou começar a deixar essas frases sem sentido no final todo mês. Acho que todo mundo vai gostar. É o easter egg do e-mail do Caio Germo. Tem o easter egg. Nós estamos querendo... Acho que começar a fazer isso. Valeu pelo e-mail e por ter participado hoje, por ter aguentado duas gravações de e-mail por um erro técnico e a própria participação, por ter dado uma força aí em momentos de necessidade. Mas num momento como esse, eu queria deixar aqui, ó, avisado. Rafael Tanicho e Gabrix Queiroz. Vocês são dois sacos de vacilo. Sentiu muita treta vixe, hein? Se eu quiser mandar um e-mail maravilhoso com pinto, cu, buceta e abraços, como é que eu faço, meu querido amigo Igor? Você vai mandar para contato@conspiracast.com.br. E no site, Queiroz? É, conspiracast.com.br/contato. E no Facebook, Caio? Aí você vai lá e procura Conspiracast, vai ser o primeiro na lista. Só clicar e curtir a página dos caras, você... E no Twister? twitter.com/_conspiracast. É isso aí, mas recados dados. Espero que tenham gostado da homenageia ao Freak, ao Mundo Freak. Mundo Freak, homenageia 5. Bom, espero que vocês tenham gostado, ouvintes. A gente fez com amor e carinho. E recados dados não, cara. Já acabou o tema. É verdade, é o fim do episódio. Ó, oh, nossa, me enganei de novo. me enganei de novo. Mas é isso aí, ouvintes. Aqui na acabou também. Na verdade não, tem mais um episódio. Mais um episódio diferente aí. Mas acho que eu posso dizer que a próxima quina que está chegando, eu quero acreditar. I want to believe. Inclusive, Igor, aquela palestra que a gente foi, o adesivo que a gente ganhou do I want to believe, tá escrito errado. Eu ia colocar ele no meu notebook. Ainda bem que eu vi a tempo que tava errado. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Adeus. Até mais. Se não tiver gravado, mano, eu não vou gravar. Tá, agora gravou.